Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos começar com o duo Desire e a música Lágrimas, eles que são de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Depois tem a banda pesadeira Amokme, Inquilino dos Infernos, eles que são de Recife, Pernambuco. Na sequência, tem Errant Shadow, Hear a Music, banda italiana aqui no Frigideira Acústica. E para finalizar o bloco, tem Solaz, Por Dinheiro, eles que são de Cruz das Almas, Bahia. Vamos lá? Let's rock! música, não se interessa por arte, não vê sentido em socializar, vive em seu mundinho à parte. Nunca gostou de estudar, agora diz que sabe tudo. Não procura trabalhar, você se julga muito esperto. Seu mundinho à parte, nunca gostou de estudar, agora diz que sabe tudo. Não procura trabalhar, você se julga muito esperto. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, só que não, porque a gente hoje está usando frigideira elétrica. Vamos começar este segundo bloco com o som de Anselmo Quinto, Pais de Aluguel. Ele que é de Lençóis, Bahia. Na sequência tem Cítrica, Comigo Não Morreu. Eles que são de São Paulo, capital. Depois, Para o Mundo, Moça. Eles também que são de São Paulo, capital. E para finalizar o bloco tem Rei Filho, Eu Não Vou Deixar Morrer. Ele que é de Navegantes, Santa Catarina. Vamos lá? Let's rock! We'll be right back. esconde-esconde junto com meus amigos. Entre eles estavam a verdade e o sorriso. Sempre que brincamos, todos fingem não achar a verdade. E assim pensam enganá-la. Mas ela não é boba nem ingênua e fica triste por saber que não a deixam brincar como todos. Aliás, a verdade nem sabe se esconder tão bem. Sempre se esconde no mesmo lugar, em todas as brincadeiras. Sorriso se esconde sempre junto com a verdade, pois são como namorados. Estão sempre juntos e quando brigam a culpa é sempre de alguém que teme não sorrir. Veja, ali está o meu sorriso, que não sabe se esconder junto com a verdade. Com a verdade, com a verdade, com a verdade. Um, dois, três, comigo não morrer. Agora estamos livres, a verdade é quem procura por nós. A verdade vai embora com um sorriso e ninguém. Um, dois, três, comigo não morrer. Agora estamos livres, a verdade é quem procura por nós. Um, dois, três, comigo não morrer. Vamos embora antes que a verdade vá embora. Sentimento que estava em mim, ficando mudo. Toda vez que você parte, gera um vazio em mim. Fica sozinho assim, outra vez. Escorrendo o óleo, me sirvo então uma deliciosa fritura, recada à base de muita suavidade, de música lounge para comer e aproveitar. Músicas suaves como Márcio Fly e Ney Mato Grosso, vejam só. E a música Alma, ele que é de Osasco, São Paulo. Depois tem Tânia Santos com a música Velho Chico, ela que é de Recife, Pernambuco. Na sequência tem Bruno Lara, Blues Romance, ele que é do Rio de Janeiro, capital. E para fechar o bloco tem Eufrásia Neres, Livrinho de Cabeceira, ela que é de Salvador, Bahia. Vamos lá? Let's not rock! Thank you. amar não tem jeito. Me consome e dói no peito. A dor que sinto se esconde. A dor na alma me corrompe. Eu conto as horas no relógio. No contratempo eu imploro pra não dormir. Quero me livrar. Não tenho mais tempo pra esperar. Ah, eu vejo notícias. Todos os dias. E a grande linha do horizonte, onde a alma e a lucidez se escondem. Quando tudo passa de repente, um homem solitário, surpreende. Quero sair, me libertar. Não tenho mais tempo, vou me preparar. A vida passa e é tão rápido. Pessoas morrem no trabalho. A vida e o tempo se escondem onde a natureza não responde. Ah, eu vejo notícias. Ah, todos os dias. E a grande linha do horizonte, onde a alma na lucidez se esconde. Quando tudo passa de repente, um homem solitário surpreende. Quero sair, me libertar. Não tenho mais tempo, vou me preparar. A vida passa e é tão rápido. Pessoas morrem no trabalho. A vida e o tempo se escondem onde a natureza não responde. Ah, eu vejo notícias. Ah, todos os dias. E a grande linha do horizonte, onde a alma na lucidez se esconde. Ah, eu vejo notícias. Ah, todos os dias. E a grande linha do horizonte, onde a alma na lucidez se esconde. Fiquei pousada. velho português bonito. O meu livrinho de cabeceira tem alguns momentos de criança. Os meus heróis já não existem mais, com eles se foi minha infância. Saboreando essa delícia de fritura, vamos finalizar o programa e o bloco com lançamentos fresquinhos para vocês. Vamos no lançamento primeiro de Cabrunco Rock e a música Moda, ele que é de Brasília, Distrito Federal. Depois tem a banda Phobos, Cosmic Truth, eles que são de Santo André, São Paulo. E para finalizar o bloco e o programa, temos Capitão Albatroz, Eu Continuo de Pé, eles que são de Guarulhos, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Hipocrisia. Vive

continuo de pé. Com muita honra e fé, eu sigo meu coração. É minha religião. Eu continuo de pé. Eu continuo de pé. Este foi o Frigideira Acústica da semana. Mas não se preocupem que semana que vem tem mais Frigideira Acústica inédito para vocês. E toda semana tem também o programa Tautocronia, pelo canal do YouTube do Rock Nativa. São vários quadros divertidos com muita música independente para vocês. Toda sexta-feira, às 22h15, ao vivo, pelo canal do YouTube Rock na Ativa. Programa Tautocronia, com a apresentação de Márcio Dias, Patrícia Schaque e Tio Beiço. Não percam! E fiquem agora com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas, com Regiane Assolini. Você já ouviu falar do ouro monoatômico? Também conhecido como ouro branco ou ouro da vida, é uma alotropia do ouro comum. Ele passa por uma condição de pressão e temperatura ao se transformar em molécula. Ele tem como função impedir e bloquear a ação do radical livre no organismo. Dispara cargas elétricas nas células do DNA, o que faz com que elas girem com mais energia e produzam mais eletricidade, resultando assim na promoção do processo de longevidade e rejuvenescimento. Hoje, temos alimentos, roupas e cosméticos que já utilizam o ouro monatômico. São eles: Kion Cosméticos, Confecções Igu e Quilari Barras de Cereais. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas, com Regiane Assolini.